Pensemos a Deus por mais esta oportunidade, por mais este dia, que podemos estar aqui todos juntos, em nome do Mestre Maior, em nome de toda a espiritualidade aqui presente, nunca nos esquecendo nos nossos guias, nos nossos anjos da guarda, que incansavelmente estão sempre ao nosso lado, nos orientando na nossa caminhada, para que possamos seguir um caminho com felicidade, com paz, com amor. E é sempre através dessa busca individual de cada um, de crescer, de evoluir, de aprender, é que cada um alcançará seu objetivo maior, que é a conquista espiritual de cada um. E é assim, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, por mais esse momento, que vamos dar por abertos os trabalhos desta tarde. Que Deus Pai abençoe a cada um de nós e que assim seja. Hoje o tema da nossa palestra se chama Compreendendo as Leis da Vida. Quando a gente fala um pouco sobre leis, a gente volta assim, então, bem num passado, bem longínquo, lá do tempo de Moisés, né? Quando Deus trouxe para ele os 10 mandamentos. Então, desde aquela época, para se haver uma organização, para se haver um entendimento melhor entre a sociedade, entre a humanidade, foram criadas leis. Leis para quê? Para que todo mundo possa entender a mesma linguagem, possa falar a mesma linguagem, se entender, e através das atitudes haver uma harmonia, né, entre todos. Então, através desses mesmos mandamentos, né, que a gente já conhece desde criança, a gente procurou seguir isso na rotina da nossa vida. E hoje, esses mandamentos, essas leis de Deus, elas mudaram, elas não mudaram assim radicalmente, elas tomaram outro sentido, né, quando foi introduzindo na Terra, através de Allan Kardec, o Espiritismo. Então, através do Espiritismo, feito por Allan Kardec na França, em 1800 e alguma coisa, essas leis tomaram uma conotação diferente. Então, todos aqueles 10 mandamentos que a gente conhecia da humanidade, eles se tornaram praticamente em 2, bem distintos. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós próprios. Então, às vezes, eu me pergunto assim, ah, não consigo decorar os 10 mandamentos. A gente se falava às vezes. Eu em casa, minha mãe fazia eu ditar e decorar os 10 mandamentos da cartilha, né? Aquele cursinho que a gente fazia quando ia fazer na igreja o primeira comunhão. Então, a gente via toda aquela cartilha, decorava, e às vezes malemar, a gente era pequeno, né? Malemar, a gente não conseguia decorar aquilo lá. Então, era uma coisa mecânica, era, mas a gente decorava aquilo lá por quê? Porque naquela época, é o que a gente tinha de parâmetros para a gente seguir a nossa vida. Então, hoje existem duas leis bem práticas, como eu falei para vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizessem a ti. Então, fica bem prático, não da gente decorar, mas da gente se lembrar e colocar em prática. Quando a gente fala amar a Deus acima de todas as coisas, essa primeira lei, ela vem chamar a gente no sentido de quê? Que nós estamos aqui na Terra por mais uma passagem nesse planeta, né? E a lei da reencarnação, ela diz que, verdadeiramente, ela diz e coloca que muitas e muitas vezes haveremos de passar ou aqui ou em outros planetas mais avançados do que esse. Então, o que significa isso? Que tudo que nós estamos vivendo hoje aqui nessa passagem, tudo de material, tudo de físico, ele é passageiro. A gente não vai colocar, né, embaixo do braço, a gente não vai pedir para colocar no nosso caixão, um pouquinho de saquinho de terra, e vai lá para o outro nosso lado. Isso vai ficar tudo aqui. A gente só está utilizando isso de uma forma que nos traga conforto, que nos traga prazer, alegria, né, que reforça, às vezes, muitas virtudes. E é isso aí. Então, essa lei vem dizer o que para a gente? Para a gente não se apegar desesperadamente a bens materiais, a pessoas, né? Por quê? Porque na hora do desencarne, a dor vai ser muito grande. Ou seja, que a gente não coloque tanto foco e tanta energia em coisas materiais. Que a gente não se apegue demasiadamente às pessoas, né? Que a gente não se apegue demasiadamente a objetos materiais. Por quê? Porque isso vai nos deixar preso aqui por muito tempo quando a gente desencarna, né? Então, onde está teu tesouro, lá estará teu coração. E às vezes eu levo uma vida inteirinha só trabalhando, juntando dinheiro e guardando e comprando bens e fazendo aquele império financeiro e monetário que muitas vezes a gente pensa, né? Onde a gente se apega tanto e a gente parte e aquilo fica tudo lá para os outros que vêm atrás. E daí o que acontece? Se eu tenho um apego exagerado sobre isso, é lá onde eu vou ficar. Então o que acontece? O nosso espírito, a nossa alma, ele se separa do corpo material. O corpo, ele volta às suas cinzas, de onde ele veio, e o espírito segue, deveria seguir o seu caminho adiante. Então o que acontece? Aquele espírito, por estar tão preso àquela matéria, tão preso àquilo que ele vivenciou sua vida inteira, aonde é que ele vai estar? Junto àquilo lá que ele lutou tanto para ter. Ou seja, que ele despendeu tanta energia, tanta força, tanta vontade, tanto desejo para conseguir, lá ele vai estar, né? Então por isso o primeiro mandamento diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, muda o teu foco da parte material para a parte espiritual, porque Deus é espiritual. Então, se a gente colocar nosso foco no lado espiritual, o que é que vai acontecer? Quando houver o desencarne, a gente vai ter um desencarne assim, muito tranquilo, e vai conseguir se desprender de tudo isso que nos cerca. Por quê? Porque tudo isso é passageiro, né? Uma hora a gente vai deixar para trás. Então não adianta, às vezes, a gente depender tanta energia do lado material e esquecer do lado espiritual. A dor na hora do desencarne, né? A ida vai ser muito dura, né? Quanto mais, vai ser mais difícil. E a outra lei, que fala bastante sobre as nossas atitudes, né? Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Então, o que é isso daí? São todos os mandamentos, tirando amar a Deus sobre todas as coisas. Não pecar, não roubar, não desejar, né? Tudo aquilo que a gente conhecia lá de criança se compilou nessa segunda grande lei. Como é que ela se compilou? Por exemplo, vou tirar algo do meu irmão. Aí eu me pergunto assim: será que eu gostaria que fizessem para mim o que eu vou fazer para ele? Se eu não gostar, com certeza a gente não gosta, né, quando mexem conosco, com nossas coisas, né? Se eu não gostar daquilo que eu vou fazer para mim, é sinal que eu vou estar fazendo coisa errada, coisa que eu não devia estar fazendo. Então, todos aqueles mandamentos se transformaram nisso. Faço ao meu irmão aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. E se eu não gostar daquilo que eu vou fazer, né, me coloco no lugar dele e penso assim: puxa, será que eu gosto de receber aquilo lá? Se eu não gostar, é porque a coisa não é boa. Por menos mal que ela faça, a coisa não é boa. E se ela não é boa para mim, ela não é boa para ele, né? A gente não pode olhar o Brasil em relação aos Estados Unidos, né? Aquela famosa frase, né? O que não serve para mim, serve para o Brasil, né? Não é por aí. Então, em relação a seres humanos, a gente tem que preservar isso. E quando a gente passa a compreender as leis de Deus, o que acontece com a gente? A nossa vida também muda muito. Então, como que eu passo a conhecer as leis de Deus? Quando a gente fala sobre Deus, a gente fala sobre espiritualidade. E a espiritualidade, a gente aprende praticando e também pela leitura. A gente não tem conhecimento suficiente para dizer se a gente conhece espiritualidade ou não conhece. Então, se a gente não tem isso embasado dentro de cada um de nós, não muito forte, mas que tenha uma certa base, né, que a gente possa seguir nossa jornada, a gente tem que procurar conhecimento, tem que procurar as respostas. Por isso que a gente está sempre oferecendo. A biblioteca está de portas abertas, com tudo quanto é livro, com fitas, com filmes, palestras, né? E ainda quem duvide, infelizmente, da espiritualidade. Mas, para cada um, vai ter seu tempo certo. E fazendo uma comparação, estão compreendendo as leis da vida. Fazendo comparações bem rapidinhas, né? Imagine uma sociedade sem as suas leis. Leis morais, civis, e aí por diante, né? Como é que funciona? Cada um faz o que quer, cada um faz o que bem entende, às vezes não vendo pelo lado errado da coisa. Às vezes eu posso fazer algo ingenuamente por desconhecer a lei, certo? Eu não preciso fazer algo, praticar algo, porque eu estou pensando só em fazer maldade. Mas imagina uma pessoa que desconhece as leis da sociedade, desconhece as leis do trânsito, todas essas leis que estão aí para quê? Para que a gente siga elas, para que haja uma normalidade, né? Na nossa convivência na sociedade. Então imagina uma pessoa, um índio que vem lá do meio do mato lá, tem as suas leis também lá. Na tribo do índio também existem leis que têm que ser seguidas. Daí ele vem para cá, para o meio da civilização, como assim dizem, né? Que eu acho que é o contrário, mas o índio vem de lá para cá, para o meio da civilização, daí ele começa a praticar conforme aquilo que ele conhece, conforme aquilo que ele entende. Ou seja, provavelmente ele vai estar fazendo muitas coisas erradas, né? Até que ele tome conhecimento daquilo que ele deve fazer, o que ele pode fazer. O índio na floresta, ele caça, ele mata, ele faz, né? Então ele não pode fazer aqui a mesma coisa, sair por aí tirando flecha, assim por diante. Então, para isso servem as leis, respeitando-se a sua ingenuidade, até que as pessoas conheçam as leis. Leis de trânsito, né? As leis de uma empresa. Cada empresa tem suas leis, suas normas específicas. Para quê? Para que todo mundo siga, né, na mesma palavra. Para quê? Existe um objetivo maior, que é o quê? O crescimento da empresa, a ascensão, assim por diante. A cidade, que é crescimento também, né? Crescimento da sua comunidade, em todos os aspectos. Isso, o ser humano, quando chega nele, então tem lá, amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que não gostaria que vos fizessem. Para que serve isso? Para que o ser humano tenha também as suas leis específicas e siga o seu caminho dentro dessas leis, visando sempre o seu crescimento individual e espiritual, né? Então, para isso que a gente está sempre chamando, então, as leis de Deus. E quando eu não compreendo as leis de Deus, assim como eu não compreendo as leis do homem, o que acontece comigo? Tudo aquilo que acontece na minha vida, eu normalmente, entre aspas, nem sempre assim, eu não aceito, eu não concordo, me revolto, assim por diante. Por quê? Porque a gente desconhece, às vezes, muita coisa, mal é mal, a gente sabe das leis de Deus, o que eu estou fazendo aqui hoje, o que eu vou estar fazendo amanhã, né? Para que serve essa passagem minha aqui? Então, quando eu desconheço tudo isso, fica complicado a gente aceitar o que Deus nos coloca, o que acontece na nossa vida. Então, por isso que a gente deve estar buscando sempre conhecimento, para a gente poder seguir a nossa caminhada, assim como em uma naturalidade nas leis do homem, também ser uma naturalidade nas leis de Deus, e atingir sempre o objetivo maior, que é o crescimento espiritual. Para dar continuidade, então, um pouco mais nesse assunto, eu vou chamar o...